do nada tem razão. O dia passa sem se ver, parece estar tudo contra mim. Quando nada tem razão, o dia passa sem se ver, parece estar tudo contra mim. Quando me encontro em aflição, correndo sem ter direção, eu penso que chegou meu fim. Quero sentir a tua mão. Esta solidão, me tirar dessa escuridão. Quero ter pra sempre a tua paz. Nessa tempestade eu posso ver